Rádio Difusora AM, uma escola de rádio. Difusora! Difusora! Muito bom dia, agora 7 horas e 21 minutos, 7h21. Hoje, terça-feira, 29 de julho, dia de aniversário Difusora, 46 anos no ar. E como prometido, hoje, terça-feira, 29, um dia todo especial, programação especial pelos 46 anos Difusora. Claro que é um dia especial também para todos nós, para todos vocês, amigos e amigas ouvintes, colaboradores aqui do Sistema de Comunicação de Picos. A Difusora é a primeira de Picos e região, a primeira do sistema de comunicação, a história de rádio, a escola de rádio de Picos e grande região, todo o centro-sul piauiense, o sistema de comunicação de Picos, composto aí pela Difusora Grande FM, estamos em cadeia inclusive nesse momento, e portal grandepicos.com.br. Por aqui já, parte do elenco Difusora de Picos, Reinaldo Silva, nosso técnico de som, não é isso, Reinaldo? Bom dia. E Suzy Souza. Suzy, bom dia. Bom dia, João Rodrigues. Você que nos acompanha através da Rádio Difusora. Rádio Difusora de aniversário hoje, completando 46 anos. Hoje é dia de festa, minha gente. Vamos alegria. Nos alegrar. Muito isso, bem. João. Vamos comemorar, vamos celebrar. E lembrando que hoje a Rádio Grande FM está transmitindo a festa, essa festa de 46 anos da Rádio Difusora de Picos. Bom dia você com a gente através também da Rádio Grande FM. Pois é, Suzy Souza, conhecida aí como a Rainha das Manhãs, não está no estúdio da Grande FM, no momento está aqui no estúdio da Difusora. Estamos em cadeia, estamos ao vivo nesse dia tudo especial. E temos muitas atrações, né, Suzy? Isso mesmo, estamos hoje aqui no estúdio da Rádio Difusora, uma programação diferenciada, né, João? Tanto aqui na Rádio Difusora, como também na Rádio Grande FM. Valeu, Reinaldo Silva. E a gente, com muita alegria, com muito carinho, com muito prazer, a gente faz essa programação a partir de agora. Você é convidado a participar através dos nossos canais, tá? Através dos nossos canais, o WhatsApp. Fiquem à vontade para deixar sua mensagem à nossa querida Rádio Difusora, mandar abraços também nesse dia tão especial. Tem presentes, né, para você concorrer também, camisetas que está lindíssima aqui da Rádio Difusora. Lindíssima, realmente, 46 anos, um legado no ar. Usando isso, João, tem mensagem também bem bacana atrás da camiseta. E você concorre também a vales presentes, vale compras da Noroeste, isso mesmo. Muita gente vai passar por aqui, né? Daqui a pouco certamente, tem mais gente inclusive, chegando. Inclusive, antigos comunicadores aqui, né? Do sistema de comunicação de Picos, da Difusora em especial. Isso, daqui a pouquinho o Leonardo Frota vai estar por aqui também. O Jean Carvalho, o Jota Silva, né? O Jotinha, o Véinho do Amor. É, o Jota Batista, muita gente está chegando aqui para fazer parte dessa programação com a gente. Ah, certamente, Suzy Souza. Então, comprometido aqui do Manhã Total Difusora, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8 às 11 da manhã. Eu vinha sempre falando aí desse dia todo especial, hoje, terça-feira, 29 de julho, 46 anos da Difusora, Suzy, e já estamos cumprindo o prometido. Programação especial Difusora de aniversário, e você é convidado, você é convidada, você que está aí do outro lado da companhia com a gente, tanto pelo Rádio A Pilha, a sintonia tradicional, convencional da Difusora em todo o sertão, como também pelo nosso aplicativo, aonde quer que você esteja, em qualquer paragem desse Brasil continental, como sempre digo, abençoado por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Você, onde você estiver, é convidado e convidada a fazer parte dessa programação especial Difusora de Picos, aniversariando muita gente. Perdão, muita gente, Suzy, é aqui da região, reside fora, mora fora, do isso, a trabalho, e compartilha com a gente as alegrias aqui da Difusora, todas as manhãs, participando pelo Zap Zap 3422-3647. Faça isso agora e faça parte também dessa festa de aniversário. Isso, parabéns, Rádio Difusora, 46 anos no ar, levando informação, entretenimento e alegria para todos. E obrigado por fazer parte da nossa vida. Afinal, 46 anos, né, Suzy? Não são apenas 46 dias. É, passa aí quase, né, chegando a meio século, né, de fundação, de existência. Tem muita história para contar. Inclusive, você ouvinte que está na companhia, pode mandar mensagem para o nosso Zap 3422-3647. Repito, 3422-3647. Falando, né, Suzy, quando começou a ouvir a Difusora, a sua experiência, né, em ouvir a Difusora como ouvinte da Difusora. Fique à vontade, deixa aí a sua mensagem no Zap Difusora, e aí você concorre também a esses prêmios, né, que Suzy acabou de citar. E a camiseta realmente de aniversário Difusora está lindíssima, lindíssima, vale a pena você ganhar uma. Vamos de música, a gente segue aqui na programação festiva da Difusora de Picos. Daqui a pouco a gente volta aí, comunicando mais com você, falando desse dia todo especial, trazendo mensagens de ex-comunicadores aqui da Difusora, também dos atuais comunicadores. não só da Difusora, mas também do Sistema de Comunicação de Pico. Suzy hoje está na Grande FM, mas começou também aqui pela Escola de Rádio, né, Suzy? Passei aqui pela Rádio Difusora, fazia a parte da programação aos domingos, né? Logo depois da hora do almoço, a partir das 2 horas até as 6 da tarde. Então foram vários anos também aqui na Rádio Difusora, né? Recebendo o carinho desses ouvintes tão especiais que de vez em quando a gente encontra alguém. Essa semana mesmo aconteceu. E alguém dizer, tem saudade de você na Rádio Difusora. Foi no sábado, alguém me disse, né? Tem saudade de você, eu ouvia seu programa sempre. E claro que a gente também fica com aquela saudade no coração, a lembrança de todos os ouvintes dessa programação que fez parte também da nossa vida. Certamente. Por falar em fazer parte da nossa vida, muitos ouvintes ao longo da programação testemunham aí como começaram a ouvir a Difusora. Ah, eu moro aqui em estado tal do Brasil, sou daí e gosto muito de ouvir a Difusora sempre que posso aqui, porque relembra os meus pais. Comecei a ouvir a Difusora quando criança, com minha avó, com meu pai, com minha mãe. Ou seja, é um legado no ar. É verdade, é verdade. Eu lembro que antes mesmo, né, quando eu ainda era adolescente, a minha irmã ouvia a Rádio Difusora, estava ali sempre coladinha todos os dias na programação. Pois é. E o... aí a gente também acabava, né? Então. Escutando a Rádio Difusora até que a gente cresceu, já começou a, digamos assim, entender que, o que era o rádio. Então. E a paixão seguiu e até hoje. Eu lembro que quando a Difusora entrou no ar, 1979, meses depois, eu sentado à noite com o meu padrasto, lá no meu interior, né? E ele ouvindo a Difusora de Picos, né? E eu questionando assim, era novidade para mim. Sim. E ele, de forma leiga, explicando o que era uma emissora de rádio, né? Eu me lembro disso até hoje e amo a Difusora de coração, com certeza. Muito bem. Muito bem, a gente volta já depois do intervalo. Anunciamos música, mas chegou aqui o intervalo, Suzy, comercial. A gente volta já nessa programação especial Difusora. Já tem gente se movimentando aqui no Zap Zap, 3422-3647. Gente, não dá para atender mensagem, ligação, né, de voz, mas vocês podem mandar mensagem de áudio, viu? Manda mensagem de áudio falando quando começou a ouvir a Difusora, a tua experiência como ouvinte, né, aqui na Difusora de Picos. Conte um pouco aí da sua relação com a Difusora, a primeira de Picos e grande região. A gente volta já. Difusora! Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! Rádio Difusora de Picos. 920 kHz. Uma escola de rádio. Essa gente tocou muito aqui da programação Difusora das antigas e a gente toca ainda, não é? João Mineiro e Mariciano, saudosa dupla, Se Eu Não Puder Te Esquecer. Se eu não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você meu coração vai ouvir. Esquecer.

Agora 7h40, confira 7h40. Vamos seguindo aqui na programação especial da Difusora de Picos, 46 anos do ar. Suzy, a Roseli está participando com a gente aqui. É, Roseli, ela é de Barreiros, não é isso? De no bairro Catavento, não é isso? Catavento, é Barreiro Geminiano, mas reside no Catavento, isso, né? Isso, abraço, minha querida, bom dia. Ela é a esposa do artista, do cantor... Cantor Francis Luz. Francis Luz, é isso aí. E ela está, Suzy, parabenizando a Difusora e também o esposo dela, né? O Francisco, né? O Francis Luz, que está de aniversário hoje também, junto Olha, à Difusora. Olha, parabéns. Olha aí, é festa aqui na Difusora, é festa na casa do... da Roseli, do Francis Luz, parabéns, muitos anos de vida, paz, saúde, só coisas boas. Suzy, uma outra ouvinte aqui, é a Francisca do Morro do Milho, alô, alô, povão do Morro do Milho, Francisca, ouvinte de todas as manhãs, sempre participa com a gente aqui, também manda a sua mensagem de parabéns aí e fala da sua experiência com a Difusora de Picos. Fala, Francisca, bom dia. Bom dia, João Rodrigues. Estou ligando para parabenizar pela rádio. Seus 46 anos, que passou muito locutor bom. Você, Jota Batista, o Jotinha, a Suzy Souza e vários mais. José Elpidio, que eu não esqueço. E tem vários locutor bom. E uma música de parabéns aí para parabenizar a rádio, para parabenizar vocês, locutores, todos os funcionários, que é uma rádio que eu ouço desde eu criança, já tenho 61 anos, e desde deu muito nova que eu ouvi ainda hoje ouvir a Difusora. E para oferecer para todos os meus familiares, principalmente para todos os funcionários, que hoje está completando na Difusora, e os funcionários estão parabenizados, porque são muito legal mesmo. Não desliga o rádio, nem sai da emissora, porque José Elpidio já chegou na Difusora, trazendo alegria, muita paz e muito amor. Fique na escuta de um feliz animador. Parabéns, Difusora. Muito bem, mensagem realmente emocionante, maravilhosa aí. Um pouco da experiência com a Difusora da nossa ouvinte, Francisca do Morro do Milho, né, Suzy Souza? Isso mesmo. Arrasou aí cantando, viu, Francisca? Pois é, lembrou aí do mote do Zé Elpidio, né? Do pois Tarde é. Alegre, se eu não me engano, né? Pois. Ah, bom, a vinheta do programa do Zé Elpidio, o animador feliz, é isso? Que é o slogan dele, animador feliz. Daqui a pouco ele vai estar por aqui, pelo menos tem o compromisso dele de passar por aqui, né, Suzy? Daqui a pouco. Pois é, ótima terça-feira para você com a gente, pela Rádio Difusora, pela Rádio Grande FM, transmitindo essa festa maravilhosa, 46 anos da Rádio Difusora, 46 anos de história, 46 anos de música, notícias e diversão. Parabéns, Rádio Difusora, por mais um ano de sucesso. E aqui no estúdio, João, estamos já recebendo uma visita ilustre, minha gente. Né? Quem será? Quem será, João? Então, o Sebastião Luz, você usava esse sobrenome, Sebastião, bom dia. É, o nome de guerra quando... no rádio aí era o Tião Luz. Tião Luz. Sebastião é uma variação muito grande, tem muitas variações, né? Mas pronto. Então, conta um pouco pra gente, eu já sei que é muita história, né, inclusive. É, a minha vida se confunde assim com a história do rádio durante aí grande parte do século XX, né? Desde a minha infância, eu sempre fui um apreciador do rádio, né? Já herdei isso do meu pai. Meu pai, assim, muito jovem, adquiriu um rádio e eu, quando eu nasci, já foi ao lado de um rádio, assim. Depois passei a trabalhar na Rádio Difusora, que a Difusora tem uma mensagem especial e, para mim, é uma satisfação estar hoje nesses 46 anos da Rádio Difusora, porque foi um sonho em construção, algo que simultaneamente a gente foi sonhando e ela foi acontecendo. Eu me recordo que quando se falou vai ser implantada uma rádio em Picos, tal, já começou a abrir aquele leque, a mente ficando aberta, uma rádio, tal. Aí eu estudava ali no colégio Marcos Parente Vidal de Freitas, ali nos anos 78, quando da montagem da antena da rádio lá, né, aquela coisa imponente. E nas tardes ali, nas tardes de Picos aqui, os técnicos montando a torre, a antena lá do transmissor, e eu já ficava imaginando aquela rádio, né? Então, fazendo educação física e já imaginando aquela rádio. Então, era uma coisa que eu ia sonhando e ela ia se realizando. E aí, depois, aquela antena imponente, instalada, né? Uma altura formidável, que aí você podia ver de vários ângulos da cidade. Eu me deliciava muito vendo, olha, a Torre da Rádio, assim, era um fenômeno, né? Uma coisa interessante. Como as coisas vão passando, hoje as pessoas não percebem tanto assim, mas da minha época lá, né, assim, antena imponente e tal. Então ali, veio 79, a inauguração, e a partir de 80 eu já estava aqui, né, no sistema de comunicação. Muito interessante. E permaneço até hoje, né, com essa ligação, gosto muito da Rádio Difusora. E hoje nosso convidado aqui, e a experiência na programação da Rádio Difusora, como é que foi desde o início? Ah, não, foi uma coisa fantástica, né, assim, fantástica, até a minha ligação com o rádio, assim, surgiu aqui na Rádio Difusora, determina até o meu marco, assim, tive a satisfação, né, de apresentar ainda o informativo global, a primeira versão do noticioso do rádio, meio-dia, que permanece até os dias atuais. E aquele marco de 1980, maio de 1980, apresentar o informativo global, foi o início da realização de um grande sonho radiofônico, né? Foi uma coisa formidável, me marca muito. Tanto que eu costumo dizer assim, não, meu marco do início do rádio é aquele 1º de maio de 1980, ao apresentar o informativo global. Porque eu já vim fazendo um estágio de repórter de rua, mas ao vivo, no microfone, fazendo aquilo que eu queria fazer muito, que era o jornalismo, assim, foi uma coisa formidável. Quantos anos no rádio, Tião? Eu fiquei... Ah, Tião. Não, a vida toda. A vida toda, né? Porque não tem... o rádio em mim, assim, não tem como eu me desvincular do rádio. Embora não esteja, assim, no batente, mas penso muito no rádio, assim, né? Vivencio. Tem saudade. O rádio agora nessas novas versões, né? Nas redes sociais e tal, né? Mas eu continuo sendo um ouvinte de rádio. Não estou, assim, atuando. Já participou, não tão recente, mas um pouco recente com a gente ali na Rádio Grande FM, apuração de eleição, eu lembro. Exatamente, porque eu fiquei, assim, de batente mesmo, trabalhando no rádio, até 2000. A partir de 2001, eu me afastei um pouco, fiquei voltando, assim, fiquei mais assim, né? Mas não tive mais condição de fazer aquilo que eu gostava, porque assim, eu vivo muito, eu gosto tanto do rádio, a satisfação de fazer é numa intensidade maior, né? Tinha que ser algo assim, diário e contínuo, né? E aquelas participações assim, aí eu fui me afastando, até que me afastei, assim, estou bem afastado mesmo assim, do rádio. Entendo. Como radialista, mas como ouvinte, não, continuo, gosto muito, é formidável. Que bom. E sua mensagem hoje para a Rádio Difusora, para os ouvintes que nos escutam neste momento? A Rádio Difusora é o seu lema máximo aí, né? A escola de rádio, né? Eu vendo aí a ouvinte ligando aí, participando, tentando recordar, assim, nome de locutores, pessoas que passaram pelo rádio. Não vai conseguir. Acho que ninguém conseguiria nominar, né, a quantidade de jovens, de pessoas que passaram aqui pela Rádio Difusora de Picos, nas mais variadas formas. Porque, assim, eu, assim, além de funcionário aqui do sistema de comunicação, também privava, assim, uma certa amizade com o senador Elvídio Nunes, quem eu tinha grande consideração, pela sua capacidade, pelo seu espírito público, né, de homem público, aquele desprendimento para a vida, a sua sabedoria, o seu conhecimento, né? E, por sinal, eu estava vendo, esse ano é o ano do centenário de nascimento dele, né? 1970, né, o mês de nascimento dele, seria o centenário dele, né? Então, é uma justa homenagem, porque... Eu fico me imaginando, foi uma coisa fantástica, assim, a implantação da Difusora, como o senador Evelyn pensou algo que fosse tão, tão grandioso, assim, algo tão abrangente, né? Isso. Dentro de uma emissora de rádio, você contemplar basicamente todos os segmentos da sociedade picoense e da região. Foram todos contemplados ali na abertura da rádio, desde os seus locutores, né, o sonho dos jovens comunicadores, né, até a questão de pessoas, segmentos, entidades sociais, tal, todos tiveram acesso, assim, à Rádio Difusora, que era uma variedade de programação enorme, que contemplava a todos. Quer dizer, aquilo ali foi muito importante na comunicação, porque aproximou as pessoas da nossa região das suas organizações sociais, né? Isso. Você tinha até algumas religiões, tinha um programa, entidades tinham um programa, nem que não fosse um programa muito extenso, mas meia hora, assim. Isso. Então, contemplava aquele segmento social. Então, todos os segmentos da sociedade foram contemplados na implantação da programação da Rádio Difusora. E sem esquecer que a grande rede social da época, o correspondente do interior, que tive a satisfação de apresentar aí por uma década e meia, mais ou menos. Assim. Pois é. Sebastião, interessante que a Rádio Difusora continua dessa forma, né? Dando abertura para um programa de violas, para igrejas, né? Religiões. Entidades diversas, isso, mais diversas formas. E órgãos, né? Como o AA, nós temos aqui programa, né? Então, a Rádio Difusora continua com esse papel social. E você citou muito bem. Obrigada pela participação, tá? Um ótimo dia. Vamos festejar. Pois é, estamos aí. Agradeço aí a oportunidade de ocupar esse microfone que tanto amo, né? De longos anos, né? Realização de um sonho, tudo. E a Difusora, eu tenho muito carinho pela Difusora, pelo sistema de comunicação, pelos ouvintes, pela essa forma de comunicar da nossa querida Rádio Difusora. Ô Sebastião, Tião Luz, além da sua participação como radialista na história da Difusora de forma interna, ou seja, em estúdio, né, tinha também as grandes coberturas, né, como o 7 de setembro, né, as eleições, como o Sujo já falou. Então, o Sebastião sempre era aquele líder do jornalismo nessas coberturas. Então, isso também está na história do rádio, na história do Tião Luz. É, exato. A Difusora sempre acompanhou esses momentos cívicos, né, esses momentos de democracia, especialmente período eleitoral, cobertura de eleições, apurações ainda quando da época do voto manual era uma sensação, apuração de uma semana, né? É verdade. Semana no centro de apuração. Quer dizer, era algo formidável, aquela informação contínua, mantendo o ouvinte bem informado. São boas recordações, né, das grandes coberturas. Do futebol, né, tivemos a oportunidade de cobrir aí o time de Pibes, a seleção de Pibes ainda vencendo o Intermunicipal, logo depois participando do time ACEP, participando do campeonato estadual, sendo campeão. Quer dizer, a rádio sempre teve essa diversificação de coberturas, né? Em eventos, 7 de setembro, grandes acontecimentos da cidade, a rádio estava sempre presente. Eventos de esporte, corridas pedestres, corridas ciclísticas, né? Vários eventos que a rádio até chegou a promover também, e além de incentivar, de dar aquela cobertura. Então, a rádio tem uma vida, tem uma importância muito grande no seio da comunidade. Eu só não concluí a parte do correspondente, porque falei da grande rede social, porque, na verdade, o correspondente era isso. Eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas não tiveram seus nomes, seus nascimentos anunciados aqui pelo microfone da Rádio Difusora, do correspondente. Verdade. Quantas pessoas ali, a partir do final dos anos 70, dos anos 80, 90, não, e até os dias atuais, também não tiveram as suas mortes anunciadas aqui pelo microfone. Então, tinha esse trabalho muito importante, né, de integração social, que é uma necessidade, né? Hoje, com a evolução, a internet, ela também desenvolve esse papel. E fico pensando, né, algum comunicado assim que tem você tem nas redes sociais, fico pensando, é o velho e bom correspondente do interior. Verdade. Ok, a Difusora saiu na frente nessa questão de rede social através do correspondente do interior. Daqui a pouco nós vamos ouvir também a diretora-presidente aqui do Sistema de Comunicação da Difusora, a Maria do Carmo, né? Vamos ouvir outras pessoas ligadas, né, às famílias, né, que são proprietárias aqui do Sistema de Comunicação de Picos, a família do saudoso doutor Elvídio Nunes, né, também do doutor Zé Nunes. Né, e a gente abraça a todos nesse momento aí, agradecendo a Deus por mais um ano de Difusora no ar. E, se Deus quiser, a Difusora vai vivenciar com todos nós anos e mais anos dessa comunicação alegre, descontraída, informativa para Picos e grande região, e agora para todo o Brasil através da internet. Tião, é um avanço, né, também, mais um avanço desse momento. A rádio, não se ouvida só pelo rádio, a pilha, como antigamente, mas também pelo celular em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muita gente é daqui da região, mas que reside em outras paragens desse Brasil e outros estados. Participa com a gente aqui pelo WhatsApp. Estou ouvindo aqui, estou recordando os velhos tempos. Isso é muito gratificante. Mantenha. O rádio é algo que é muito duradouro. É algo permanente, né? O rádio vem de longa data, né? É uma comunicação fácil, é uma comunicação instantânea, leve, de grande importância. É a essência do ser humano, né? O seu poder de comunicação. E o rádio trabalha mais essa capacidade, né? que é esse poder da imaginação, que é formidável, né? Que pega muito assim, na questão da comunicação, da linguagem. Ok, Tião, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora. Eu que agradeço. Nesses seus 46 anos do ar, e você vai ficando por aqui, e a gente vai voltando, vai conversando. Agora, vou aproveitar um pouco aí o aniversário da. Com certeza. E muita gente chegando já aqui na. Na difusora, ali na sala da recepção. Isso, a festa promete, né, Suzy? Isso, João. Nossos jornalistas, nosso social media, viu, Tião? Estamos atualizados. Estamos aí no, nos aplicativos, na internet. Bem. E é isso. Você que está nos ouvindo, inclusive, pode conferir a página da Rádio Difusora nas redes sociais. Pode baixar o aplicativo para você também ouvir. De qualquer lugar, tá certo? Daqui a pouco teremos a bênção também, né, João? Pois é, com o padre Pio, vai estar por aqui, dando aquela bênção especial de aniversário Difusora. Chegando mensagem aqui de ouvinte, eu digo que Rádio Difusora não tem igual. É a número um, lembro do Tião Luz, ó, Tião, ouvinte aqui lembrando aí da sua participação no rádio aqui. É, lembro do Tião Luz, do correspondente do interior. Um programa de recados. Pena que ele não deixou o nome dele aqui, né? Mas é um ouvinte que está acompanhando esse dia todo especial aqui da Difusora, recordando o Tião Luz no correspondente do interior. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui, participação por áudio, vamos acompanhar. Bom dia, Dom Rodrigo. Os encargos de pica, que é José Pedro Souza, Camaratuba, São Julião. Estou ligando essa rádio mesmo, de 1979. 29 de julho, 1979, galera no ar. Eu acompanho essa rádio todos os dias, 6 horas da manhã, estou ligado nessa programação, essa rádio. Rádio maravilhosa, que hoje está de alegria para a região de Pico, toda a região. E eu sou ouvinte número 1 dessa rádio, que todo dia, 6 horas, estou ligado nessa programação. Muito locutor maravilhoso que passou dessa rádio. Deixou saudade, mas ainda hoje tem muito locutor maravilhoso, abençoado por Deus. Meu amigo Rodrigo é um grande locutor, abençoado por Deus, respeito os seus ouvintes todos os dias, dando sua alegria para nós, Jota Batista, tarde, sábado, Pedro Barcão, alegria para nós todos nós. Hoje é uma alegria estar participando dessa programação aqui, dando essa minha formação de alegria, porque essa rádio tem trazido alegria, sucesso, música caipira, brega, forró, todas. Agradeço a todos nós, vocês são uma família maravilhosa, que Deus, Senhor Aparecida, abençoe vocês todos os dias, iluminando essa rádio. É uma informação todos os dias, para todos os ouvintes, nós somos do outro lado do rádio, escutando a programação. Deus continua abençoando vocês todos, e eu aqui fico feliz participando dessa programação hoje. 46 anos de alegria essa rádio, levando para todos nós, e vai continuar, se Deus quiser, levando essa informação todos os dias, alegria. É todo dia, é uma alegria do rádio, eu amo o rádio, amo a música do rádio, sou fã do rádio, e vocês são uma família abençoada por Deus. Bom dia para todos vocês, todos os ouvintes, fiquem com Deus, só alegria. Muito bem, meu amigo, muito obrigado pela sua participação nesse dia especial, aniversário de Difusora. Pois é, mais um ouvinte contando a sua história como ouvinte com a Difusora de Picos, a primeira de Picos em região, 46 anos no ar. Pois é, Suzy, como o Tião citou há pouco, né, o doutor Elvídio Nunes, né, doutor Elvídio Nunes, se tivesse vivo entre nós aqui, estaria esse ano fazendo 100 anos, né, de vida. Foi o grande idealizador do sonho da radiodifusão aqui na cidade de Picos. Doutor Elvídio Nunes esteve prefeito, né, aqui da cidade de Picos, governador do estado, senador da república, dentre outros cargos públicos confiado a ele e desempenhado com muita desenvoltura. Suzy, mais mensagem por aí? João, estamos aguardando, lembrando que hoje sortearemos 3 vale compras no valor de R$100 da loja Noroeste. Teremos também camisetas da Rádio Difusora, tá linda, tá? Então participe aí. Um show de camiseta, verdade. Daqui a pouco também teremos, né, a participação dos nossos comunicadores aqui da Rádio Difusora, da Rádio Grande FM, jornalistas, né? Estamos aguardando o Leonardo Frota. Nosso diretor administrativo. Nosso diretor, o Jean Carvalho, J. Silva, J. Batista, Assis Santos, a Fátima Miranda está chegando por ali, né? A Vanessa já chegou. E é isso, a Luciene também já passou por aqui rapidinho. Aqui a gente vê tudo, né? Exatamente, é uma vitrine de rádio. Isso, então, 46 anos no ar, compartilhando histórias, música, informação. A Rádio Difusora, que é uma voz tão importante, né? Foi e continua sendo uma voz importante. Pois é, lembrando que estamos em cadeia de rádio, Difusora e Grande FM para transmissão desse dia memorável, dessa festa ímpar, Difusora de Picos, 46 anos. Suzy, vamos para intervalo, mais um intervalo comercial. A gente volta já com muito mais, seguindo a festa aqui da Difusora. A festa é nossa, a festa é sua, meu amigo, minha amiga. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol! Dia Sol! Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol! De segunda a sábado, às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Difusora, Grande Jornal. Oferecimento Cabelos Bonitos, sua loja de cosméticos em Picos. Espaço Pet, tudo para seu melhor amigo. Polimax, o fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para a sua saúde e não contém açúcar. Pomada Negra, acaba com as dores do dia a dia. Chá Acabe, combate azia, má digestão e gordura no fígado. Óticas Rivelini, presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Rádio Difusora de Picos, 920 kHz. A primeira de Picos e região. Oito horas e cinco minutos, 8h05. Vamos seguindo aqui nesse dia especial, dessa programação especial Difusora, 46 anos do ar. Uma escola de rádio, um legado do ar. Abraçando você que está ligando o rádio agora, bom dia, bom dia. Você que está se conectando no sinal da internet da nossa Difusora, bem-vindo, bem-vinda. Aonde quer que você esteja, você faz parte da família Difusora. Suzy chegando por aqui, mais uma comunicadora picoense, essa também tem tradição, muitos anos de radiodifusão, nome, uma marca realmente conhecida em Picos e Grande Região, em especial no quesito jornalismo, né? Fátima Miranda, quem não conhece? Bom dia, Fátima. Bom dia, João Rodrigues, bom dia, Suzy, bom dia, ouvintes aqui da Difusora. Que prazer enorme estar em Picos no momento em que a Difusora completa mais um aniversário. São 46 anos, ou seja, quando a Difusora tinha 16 anos de idade, não, 13 anos de idade, eu cheguei à cidade de Picos e já caí de paraquedas no radiojornalismo. E, assim, sempre acompanhei a Difusora, porque a Difusora ela traz uma história assim, muito de sentimento mesmo para todo mundo. Eu, em Teresina, né? A gente acompanhava a difusora de Teresina. E a gente ouvia aquela prestação de serviço social, né? Ou seja, os recados, as mensagens. Atenção, fulano, leve o cavalo e que cicrano está chegando tal dia em tal lugar e de lá vocês vão para o interior. Então, a gente ouvia muito isso. E, quando eu cheguei em Picos, eu fazia a questão de sintonizar na difusora também, porque tinha aquele componente do coração, sabe? Eu me sentia assim transportada para esse tempo da minha infância, da minha adolescência. Então, não é só uma rádio, não é só uma forma a mais de se comunicar. É uma forma muito abrangente, ela chega muito longe, né? É verdade. Ela une as pessoas, ela derruba as distâncias quando você quer, por exemplo, lá de São Paulo, mandar uma música para quem está lá no interior. Deixa eu ver, no interior de... Vai longe demais aqui. Então, lá no interior de onde, Suzy? Oeiras, bem longe. Isaías Coelho. Pronto, então já pensou aquela pessoa que está lá em Oeiras, Isaías Coelho, bem aqui em São João da Canabrava, sei lá, em qualquer lugar desse, essa pessoa escuta através da difusora, que é aquela outra pessoa querida que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, lá em Manaus, está mandando um alô e mandando uma música. Então isso é muito emocionante. Então isso sempre tocou meu coração, entendeu? Por isso que eu gosto demais da difusora e estou muito feliz de estar aqui festejando junto com todos vocês esses 46 anos dessa rádio que, como eu disse, é muito mais do que uma rádio. É uma prestação de serviço. É uma memória afetiva muito importante para todo mundo. Então, sua paixão pelo rádio pode ter começado aí, né, Fátima? Porque rádio eu considero uma paixão mesmo, né? Quem gosta, exatamente. Ama. Entra na veia, nunca sai. Antônio Silva passou pela Rádio Difusora também. Ele verdade. Foi comunicador aqui, eu aprendi muita coisa com ele. E ele sempre dizia, a rádio é que nem uma injeção na veia. Entra na veia e não sai mais, fica circulando no organismo da gente. E ele foi um grande comunicador, que a escola dele foi a Rádio Difusora também, de Picos, verdade. Né? Verdade. Pois é, a Fátima Miranda, ela é atual comunicadora aqui do Sistema de Comunicação de Picos, ela tem um quadro muito especial, muito bom de se ouvir, motivador na Grande FM, não é isso, Fátima? É isso, eu estou aqui já há alguns anos na Grande FM, foi uma casa que me acolheu também, e onde eu fico porque eu gosto, porque eu me sinto muito bem, e sei que a gente falando dentro do programa da Suzy, a gente tem um alcance muito grande, porque essa menina ela tem um... como é que eu vou dizer? Ela tem um carisma, ela tem uma forma de se comunicar muito meiga, né? Obrigada. As pessoas gostam demais. Ela é muito... além de ser uma comunicadora eficiente, ela é um ser humano que agrega, né? E isso faz com que o programa Quintal de Estrelas, que o João está falando, que fica dentro do programa da SUS, é um programete, na verdade, de 15 isso. minutinhos, chegue mais longe. E isso faz a gente ficar muito feliz, porque a gente sabe que a mensagem está se espalhando, né? E a ideia do Quintal de Estrelas é espalhar essa mensagem aí. Isso, obrigada, Fátima. Fico feliz e honrada com as suas palavras, tá? Uma pessoa que eu sempre admirei. Né, como profissional, quando eu não conhecia, e agora tenho o prazer de conhecer pessoalmente, eu trabalhar conheci, também. Eu conheci a voz da Fátima antes de conhecer a Fátima em pessoa. Exatamente. E hoje você leva a sua mensagem também, muito bonita, né, que também está nas redes sociais. Fala um pouquinho aí do seu projeto Quintal de Estrelas. Pronto. Sempre teve uma brincadeira, porque assim, eu comecei no jornalismo, né? E no jornalismo, eu era de opinião, eu era jornalista de fuçar e procurar e tentar resolver as coisas das pessoas. Eu ia para os hospitais, eu ia para os órgãos públicos e eu fazia aquela ponte entre as pessoas e essas entidades aí para poder tentar resolver alguma coisa, né? Quantas vezes eu não briguei por conta de água, por conta de outras coisas. Então, as pessoas diziam assim, que eu era muito briguenta, entre aspas, no bom sentido, porque de briga eu não entendo nada, mas eu cobrava muito. Depois disso, eu passei no vestibular da UESP e fui advogar. E as pessoas diziam assim, eu lembro de um doutor Manuel, que era juiz aqui, dizendo, mas menina, tu brigava no rádio, agora tu vem brigar aqui na justiça. Eu sempre pelos outros. E depois, agora, como psicóloga, fazendo o Quintal de Estrelas, A ideia é levar essa mensagem e através do Instagram, que eu já tenho, cheguei agora a 229 mil seguidores, é levar essa mensagem que antes eu pensava que as pessoas nem estavam mais querendo ouvir. Essa mensagem de motivação, de fé, de coração elevado. Então, é muito legal saber que a mensagem, falando de Deus, a gente chega a 229 mil seguidores no Instagram e essa audiência maravilhosa que tem o Quintal de Estrelas dentro do programa da Suzy. Então, é isso. O Quintal de Estrelas tem essa proposta de levar fé, um otimismo, mas um otimismo assim bem moderado, sabe? A gente tem que ter o pé no chão também. E levar a mensagem que é necessário para aquelas pessoas que estão buscando aí uma força extra, uma coragem, uma resiliência maior. Então, o Quintal de Estrelas ele vem fazendo sucesso porque tem um formato diferente, tem músicas diferenciadas. Então, é isso. E eu fico muito feliz de estar aqui na Grande FM, comemorando esses 46 anos da Difusora, sabendo que é uma casa que faz tão bem a tantas pessoas, Suzy. Que bom, Fátima, é um prazer tê-la com a gente. Sua mensagem aí para quem está ouvindo a Rádio Difusora, está ouvindo a Rádio Grande FM nesse momento de aniversário aí para a Rádio Difusora nesses 46 anos, Fátima. Olha, a mensagem é a seguinte. Não esqueçam que estarmos ligados uns aos outros é o que faz com que a gente tenha aí força, coragem, fé, determinação, planejamento, projeto de futuro, essa união de pessoas. A gente tem o núcleo familiar, a gente está unido dentro de casa, a gente tem os núcleos depois do trabalho, da escola, e a gente tem a comunicação de um modo geral. Então, onde a comunicação chega, ela também gera esse sentimento de pertencimento. Então, a minha mensagem é, são só 46 anos, hein? É quase meia década de comunicação da Difusora de Picos, fazendo esse trabalho de unir as pessoas. Então, parabéns a todos os comunicadores, lá desde o início, que passaram de lá para cá, estão ainda hoje fazendo com que essa rádio... Dizem que as AMs elas não têm vez diante das FMs e da rede social... Mas eu já sou, não sei se eu sou da velha guarda, João, mas eu acredito muito no poder da comunicação. O rádio você leva lá para o meio da roça. É bota verdade. Em cima do batente lá da cerca e você fica escutando a rádio. Ela é companheira. Olha, o Reinaldo dizendo aqui que lembra de andar com esse radinho de pilha e ouvindo as rádios. E a FM não chega onde a Difusora chega, entendeu? Isso. Ela não tem a penetração que a Difusora tem. Então, parabéns à Rádio Difusora. Parabéns, eu queria deixar aqui um parabéns especial a duas mulheres que eu conheci que assumiram aqui a Grande FM, o Complexo de Comunicação, junto com a Difusora, que é a Maria do Carmo e a Catarina. Eu tenho outra filha, mas eu conheci essas duas mulheres e elas são inspiradoras. E a Camila também. Isso mesmo. A Camila é a outra filha, ainda não conheci, mas elas são inspiradoras. Então, a Difusora está em boas mãos. E a continuidade desse projeto que vem lá do começo, se eu não me engano, vocês falaram, senador Elvídio Nunes. Exatamente. Que, inclusive, é a cadeira que eu ocupo na Alerpe, é a do senador Elvídio Nunes. Né? A minha cadeira é a cadeira dele. Na Academia de Letras da região de Picos é a cadeira dele que eu ocupo com muito orgulho. E hoje participo daqui também desse programa comemorativo, deixando esse abraço, então, à Maria do Carmo, à Catarina, à Camila. Mas, principalmente, a todos os funcionários que estão aqui ou que passaram pelos bancos da Difusora de Picos. E tá chegando um monte aqui, né? Muita gente aí da velha guarda que fez sucesso, que mexeu com os corações, que prestou serviço. Então, eu sou só uma criancinha na comunicação de Picos, aí com meus 32 anos, porque tem muita gente muito mais velha do que eu. É, e isso é muito legal, unir as gerações e mostrar que a rádio ela tem um tempo de vida indeterminado, ela vai seguindo em frente. Tá não bom? Tem parabéns, data de então. Parabéns, são 46 anos. Já ganhei minha camisa, eu vou vestir minha camisa. Ah, realmente muito bonita. E tá muito bonito aqui a festa. Jean Carvalho, chegou. Tá por aqui. Tudo bom, Jean? Aqui tá uma festa hoje. Estou chegando agora, mas estou vendo ali, Fátima. Bom dia, João. Bom dia, Jean. Bom dia, Suzy. Bom dia, Reinaldo. O Reinaldo está dando um grau aqui no equipamento. Estamos testando esse microfone aqui. Legal. Vai ter um momento da bênção. Isso. Então, esse microfone vai estar lá em outra sala. E, inclusive, eu quero fazer o registro. O pessoal está chegando aqui. Ó, nós temos aqui o Barra Azul, José Alpide acabou de chegar, o Chagas Vieira, o Tião Luz e muitos amigos aqui. É, deixe-me ver, tem o pessoal aqui da Viola, Antônio Neto. Tem, olha, muita gente do Beto. O Chico da Luz está chegando agora, né? O Jean virou aqui a camisa dele. Deixa eu ler bem aqui. 46 anos no ar, uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. É isso que eu estava falando. Forma talentos e alcança gerações. Gerações e mais gerações. É isso aí. Que satisfação estar recebendo aqui. Esses amigos, né, que passaram pela rádio. Tem também o pessoal que é do comercial, né? Assim, os empresários, os amigos, os apoiadores, né, as pessoas que apoiam esses projetos que a rádio leva com tanta leveza e também com tanta objetividade, né, prestando esse serviço que é importante. Pois é, uma curiosidade, Suzy, é que a rádio Difusora fez com que muita gente se achegasse a Picos, né? Dos comunicadores, a Fátima é de que cidade? Natural de que cidade? Eu sou de Carapicuíba, São Paulo, mas eu vim de Teresina para cá há esses 33 anos. Está aqui com a gente, Suzy, é de Hugo Napoleão. Hugo Napoleão, Piauí. Ah, está aí que eu não sabia, Hugo Napoleão. Eu sou de Santana do Piauí, Jean de Jaicós. Quer dizer, Reinaldo, tu é de aqui, Reinaldo? É um elenco. Aí, tem um picoense aqui também. Reinaldo. Já tinha picoense, de onde? Da Gema. É, picoense. É, une todo mundo, né? Todo mundo. Reúne todo mundo. Verdade, uma grande família. Reinaldo, ok? Esse aqui, Reinaldo? Gente, então, vamos para o intervalo. A gente volta já, trazendo mais participações aqui na programação Difusora 46 anos. É já. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica São Francisco. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica São Francisco. Lentes, óculos e armações você já conhece, pode confiar. Melhores preços e condições, Ótica São Francisco, sua visão em primeiro lugar. Em Picos, na Rua Coronel Luiz Santos, 785, Ótica São Francisco. Você que sofre de doenças neurológicas, dor de cabeça, Parkinson, Alzheimer, AVCs e epilepsia, em Picos você agora dispõe de um tratamento com qualidade. Doutora Carla Vitorino, médica especialista em neurologia, com formação em Salvador, Bahia. Atendimento especializado, exames de eletroencefalografia e mapeamento cerebral. É a sua saúde em boas mãos. Agende a sua consulta com a doutora Carla Vitorino, Neurologia Clínica e Eletroencefalografia, na Pronto Clínica, no térreo, próximo à MediCenter, Rua Oswaldo Cruz, 357, fone 3422-2107. Atendemos também pelos convênios CAP Saúde, Portal Saúde, Humanas, FUSEX, Mediplan e CACI. Oito horas e 21 minutos, a gente segue aqui da Super Difusora, programação especial, 46 anos no ar, e chegando mais comunicadores por aqui, comunicadores, como diz a Fátima Miranda, da Velha Guarda, comunicadores atuais aqui do sistema de comunicação. A gente recebe aqui o nosso diretor-presidente, aliás, diretor administrativo, né, o Leonardo Frota, também comunicador das tardes da Grande FM. Leonardo Frota, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora de Picos, 46 anos no ar. Estamos muito felizes, todo o sistema de comunicação de Picos, a Rádio Mãe completando aí 46 anos, mais de 4 décadas no ar, informando, levando alegria, informação para toda macro-região de Picos, para todo o Nordeste, para todo o Brasil. E um aliado grande hoje da Rádio Difusora de Picos são as plataformas digitais. São as plataformas digitais onde você acompanha a programação da Rádio Difusora através de várias plataformas e também através do nosso portal, do nosso portal grandepicos.com.br. É momento de festa, é momento de alegria, passando rapidão aqui para dizer que a Rádio Difusora é um patrimônio não apenas do sistema de comunicação de Picos, mas é um patrimônio de todos os picoenses, de todos do Vale do Guaribas, porque foi o meio de comunicação, o primeiro meio de comunicação de massa que surgiu aqui em 1979. E este sonho já era antigo do senador Elvídio Nunes. Já era antigo, porque para você implantar uma rádio tem toda uma papelada, uma burocracia. Depois disso, a compra, a aquisição de equipamentos, a obra do prédio onde funciona desde quando foi lançada, em 79, dia 29 de julho de 79, aqui na Joaquim Balduino. Ou seja, é um patrimônio de todos. Parabéns, Rádio Difusora. Eu estava ouvindo agora há pouco a Fátima Miranda. Ela disse: Leonardo, eu tinha que vir aqui. Ela estava falando hoje, batendo um papo aqui com vocês, sobre a importância da Rádio Difusora para o meio de comunicação aqui do Vale do Guaribas. Muito bem, Leonardo. Leonardo Frota é mais um que chega a Picos por conta da Rádio Difusão, mas é de Campo Maior, não é isso? Campo Maior, esse, morava em Fortaleza. Eu vim para agregar aqui no projeto da Rádio Liderança, na época. Hoje, não temos mais a Rádio Liderança, nós temos a Rádio Grande FM, que faz parte aqui do sistema de comunicação de Picos. Na verdade, já foi Rádio Grande Picos, já foi Liderança, já foi Líder, Sonzum. Teve Sonzum também? Sonzum também. Sonzum, teve o que mais? Meio Norte foi quando era Meio Norte recente, né? Meio Norte. E agora, Grande FM. Grande FM. Pronto. Leonardo, fechou. E a Grande FM transmitindo essa festa hoje. Pronto, hein? Estamos ao vivo pela Grande FM. Você que está acompanhando aí a Grande FM. Hoje é festa da Rádio Difusora. Então, até às 11 da manhã ou até 11h30? Até 11h30. Até 11h30. Programação especial transmitindo pela Rádio Grande FM 94,5. É a festa dos 46 anos da Rádio Difusora de Picos. Obrigado, Leonardo. Nosso diretor administrativo, ô Suzy, temos sorteios daqui a pouco. O ouvinte pode participar, não é isso, Suzy? Isso mesmo. Você participa aí pelo WhatsApp. Deixa sua mensagem para a Rádio Difusora neste dia especial. 46 anos de Rádio Difusora. E você concorre a cartão presente Noroeste no valor de R$100. Camiseta, 46 anos da Rádio Difusora. Gente, o ouvinte pode participar, de preferência, mensagem de áudio, tá? Muita gente mandando mensagem de texto, a gente vai divulgar aqui com certeza, mas bem mais interessante seria mensagem de áudio. Fique à vontade, grave aí, nem que seja uma mensagem rápida, e participe com a gente, fale um pouco da sua experiência como ouvinte com a Difusora de Picos. Nosso amigo, nosso ouvinte, André Almeida, manda aqui uma mensagem para a gente aqui. Tô curtindo a programação de Osasco, São Paulo. Primeiramente, parabéns à Rádio Difusora por tantos anos de entretenimento e prestação de serviços a todos. Tô longe da terrinha, mas me mantenho sempre informado através da Difusora, de canais de TV também. Muito bem, obrigado, André Almeida. Que Deus abençoe a todos vocês, diz ele aqui, que compõe essa maravilhosa emissora. O André Almeida está em Osasco, São Paulo, como falou aqui, na audiência pelo nosso aplicativo. Muito obrigado. Tem mais ouvinte aqui participando, mensagem de áudio. Vamos ouvir Suzy Fátima Miranda. Oi, bom dia, João Rodrigo, bom dia, Suzy. Bom dia, ouvinte da Rádio Difusora de Picos. É a Santinha aqui de Barra Veramente, viu, João? É, João, eu lembro quando eu era pequenininha, né? Já ouvindo o programa Correspondente do Interior, o programa de Baslu, Tarde Sertaneja. Aí até hoje eu tô ouvindo aí, ó, eu não perdi a programação por nada, viu, João? Eu sou ouvinte número um. Opa, muito obrigado, Santinha. Um abraço. Participa sempre com a gente. E parabéns, né, João? De você ser um ótimo locutor. Pois é, nós Tchau. Estamos de parabéns por ter vocês como ouvintes, maravilhosos ouvintes, a Santinha e todos os ouvintes da Difusora. A gente manda um abraço também para o Domingos, que é o esposo da Santinha, lá em Barra, Vera Mendes. Por aqui, Suzy, o Jotinha, o velho do amor. Isso, o Jotinha. O J Silva, um dos primeiros também comunicadores aqui da Difusora de Picos, né? da velha guarda, como diz a Fátima Miranda. Jotinha, bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, amigos da 94,5 e aqui da Difusora, você, isso, Suzy Souza e a Fátima Miranda, que está conosco aqui, já que a nossa emissora lá também, a Grande FM, está conectada conosco. Jotinha, J. Silva. Hoje o J. Silva é conhecido na Grande FM, nas tardes da Grande FM, como o Vem do Amor. Mas o Jotinha já teve um outro slogan, parece que o Nego Bom, não é isso, Jotinha? Foi. São as pessoas. O Nego Bom. Não sabia. O Nego Bom. Aqui da Difusora, o Nego Bom. E o Jotinha das meninas, quando moravam comigo lá em casa, que agora não moram mais. É muita história. É, muita história. Jota. As filhas do Jotinha. E você? Começou como aqui na Rádio Difusora? Eu comecei aqui com o Manuel Agostinho Hipólito. Agostinho é o meu padrinho de rádio. Eu comecei aqui participando do programa Jornal dos Esportes. E ele me dava todos os dias um minuto. E aí depois, o Marcos Antônio, que é sobrinho do saudoso Elvídio Nunes, aos domingos me ensinou na técnica. Depois eu comecei a apresentar um programa aos domingos, de 3 às 5 da tarde, o programa é chamado Mus e Esportes. Músicas e esportes, tudo é mesclado juntos. Ao mesmo tempo, juntos, né? Depois, também aos domingos, eu apresentava um programa das 11 ao meio-dia, A Hora do Sucesso. Depois, o Rádio Noturno. E aí parti para fazer narrações no Estádio Elvídio Nunes e tenho o prazer de dizer que já narrei jogos em Piripiri, Campo Maior, Teresina, no Albertão, no Lindolfo e principalmente aqui no Gigantão da Malva, o Elvídio Nunes. Muito bem, Jotinha. Muita história para contar aí no esporte e também no entretenimento aqui na Rádio Difusora, hoje na Rádio Grande FM com Leonardo Frota nas tardes, não é isso? É, com certeza, e tendo o prazer de ter sido campeão juntamente com a Difusora de Picos, o primeiro time campeão do interior do estado do Piauí, e o narrando foi a Sociedade Esportiva de Picos. O jogo foi diante do River de Teresina, lá no Albertão, gol de Natim, e o narrando pela Difusora. Nessa época, só a gente, show de bola, sensacional. Eu fico muito feliz também em contar com o João Rodrigues, você. Opa, e essa obrigado. Audiência maravilhosa. E a Rádio Difusora transmitindo esse jogo aí que você está falando. É, eu sempre comparecendo, eu, Roberto Valleite e Agostinho Hipólito, narrando os jogos nesses estádios que eu já te falei. E aí, depois, passei a narrar jogos na beira do campo, através de paredões. E hoje continua, né, Jota? Eu continuo e o pessoal diz que a voz continua uma voz de veludo, voz bonita. A mesma, né? E eu fico alegre. Porque eu sempre digo, Difusora de Picos, indo mais longe para ficar mais pertinho de vocês. Pois é, mas o Jotinha, ele, o Nego Bom, ele tinha esse negócio de falar. E é verdade, a Difusora, a vovozinha da cidade. Eu sempre costumo dizer, Difusora, a vovozinha da cidade, a pioneira de Picos, é a Globo do Piauí. Ô, Jota Silva. Muito bem, Jota. Muito bem. Jota, mas de todos os programas já apresentados aqui na Difusora, por você, qual que você tem aquela melhor recordação? Te realizou mais como profissional? O meu maior sonho eu realizei com dois locutores importantes. Erivan Lima, no Manhã Total. Já chegou aí, viu? Chegou? Já tá por aí. É? Já. Já está aqui nas dependências. Francisco Coutinho Lima, Erivan Lima. E ajudando, sabe quem também? Ah. Um dos grandes comunicadores de Picos, Odorico Carvalho. Odorico. Esse é meu peixe, viu? Não está por aqui ainda. Pronto. É meu peixe. João, foi um prazer. Prazer, Suzy, tudo bem? Abraço, um abraço, Tota. E parabéns, obrigada, pelos 46 anos da nossa Difusora de Picos em toda a grande região, e agradecemos pela simpática audiência. Valeu. Muito bem. Ok, J. Silva, vem do Abu, o nego bom. Eita, esse é profissional de mão cheia. Muito bem, assim como os demais que fazem parte do elenco aqui da Difusora de Picos, uma escola de rádio, 46 anos no ar. Suzy, vamos para mais um intervalo. A gente volta já trazendo mais participações. Segue a programação Difusora, 46 anos. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora. Leal Veículos, a sua melhor opção para comprar o seu carro novo ou seminovo. Temos a melhor avaliação do seu seminovo e condições especiais. Com Leal Veículos, você faz negócio. Leal Veículos, compra, venda e financiamento em até 60 meses. Avenida Deputado Sá Urtiga, 1300, Bairro Bomba. Fone 89-3421-0394. 99-38-7777. Visite também a Leal Caminhões. Laboratório Pronto Análises e doutora Carla Vitorino, Neurologia Clínica. Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora! Horas e 34, 8h34. Deixa eu mandar um bom dia aqui para a nossa ouvinte Francisca Maria, lá do Morro do Simão. O esposo dela, cantor, compositor, instrumentista competente, Edmilson Gonçalves. Ela coloca aqui mensagem de texto. Bom dia, João Rodrigues. É, aqui é a Francisca Maria do Morro do Simão. É, gostaria de ouvir a música da Kátia Lembranças. Eu ofereço. É, para todo mundo que está na companhia. Eu ouço a Difusora desde criança. É, e meus irmãos, né? Nós ouvimos a rádio Difusora pelo Rádio A Pilha, né? A Voz de Ouro. Nós passamos nós passamos a ouvir, né, a Difusora através dos nossos pais, que eram ouvintes de todos os dias. Parabéns, Difusora, pelos seus 46 anos. Muito bem, Francisca Maria. Alô, Morro do Simão, todos os ouvintes do Morro do Simão. Alô, Edmilson Gonçalves, a dona Francisquinha Simão, todo mundo aí do Morro do Simão, na companhia da Super Difusora, aquela audiência tradicional. Os ouvintes que estão participando estão concorrendo a brindes. Suzy já falou os brindes, né? Quais são? Todo mundo convidado a participar. Gente, agora de preferência mensagem de áudio, tá bom? De preferência mensagem de áudio. Não custa nada. Aquela mensagem mesmo rápida, você pode deixar no ar. A gente vai colocar no ar aqui. Você falando sobre a sua experiência com a Difusora, como ouvinte da Difusora de Picos. Nosso coordenador de jornalismo, Assis Santos, por aqui já fazendo algumas imagens. Daqui a pouco vai participar do ar com a gente também. Assis Santos, coordenador de jornalismo aqui do Sistema de Comunicação de Picos. Por aqui o J. Batista, comunicador das tardes da Difusora de Picos. É um outro comunicador, um outro locutor que fez e faz história aqui na Difusora de Picos. Tem um nome bastante conhecido, é uma marca registrada na Rádio Difusão de Picos e Região. J. Batista, bom dia. Bom dia, colega João Rodrigues. Bom dia, a minha amiga Suzy Souza. Bom dia. E bom dia para você que está acompanhando a programação neste dia tão especial dos 46 anos da Rádio Difusora de Picos. É um prazer fazer parte da história da Difusora. Aliás, para quem não sabe, João, é a terceira vez já que eu passo aqui pelo sistema de comunicação, né? Fiquei 10 anos, eu ainda menino, com 16 anos eu comecei, né? E aí depois me afastei, voltei novamente, mais 10, e agora já estou com 7, vai fazer 8 anos. Idas e voltas é um caso de amor com a Difusora. Viu? Caso de amor, é. Eu deixo a porta aberta sempre que eu saio de alguma empresa, né? Muito bem, e aí hoje você integra novamente o quadro de profissionais da Rádio Difusora, no horário da tarde, não é isso, Jota? Isso. Eu fico de 2 às 4 com o show da tarde, fico de 4 às 5 com o forró da Difusora. E aos sábados eu fico com o programa No Pé do Balcão, de 6 às 9 da manhã. Esse programa vai ao ar pela grande FM Difusora AM, né? Ok. O Jota... Batista, eu perguntei ao Jota Silva há poucos instantes, vou fazer a mesma pergunta a você. De todos os programas que você já apresentou e apresenta no rádio, qual que te marcou mais ou que te marca mais? João, é uma pergunta difícil todos marcam, né? De responder, porque todos, inclusive a própria rádio marca, né? Tem a sua marca. Mas tem um programa que eu me recordo muito dele, chamava Domingo Show. Esse Domingo Show... Eu apresentei durante 10 anos, era semanal, só aos domingos, ele ficava no ar de 2 às 3:30 da tarde, todo domingo. Opa, mas isso era um sucesso extraordinário, foi aí pelos anos 2000, por aí, né? Na época, participação pelo telefone fixo não parava, né? Não parava, e cartas, ainda tinha cartas muita carta também. Era muito diferente de hoje. Hoje está mais fácil fazer rádio, eu acho mais fácil, pelo menos eu acho, né? Bem mais prático. Bem mais prático, né? Está bem diferente, né? A evolução da tecnologia, aí tudo se tornou mais fácil, mais prático. Eu e o Jota Batista somos do tempo do vinil, né? Tempo do vinil. Tocava música no vinil. No vinil. Do vinil. E eu apresentei aqui um tempo o Jornal da Manhã. E era o jornal escrito, né? E eu pegava, cortava ali os pedacinhos das notícias do jornal, ou dos jornais, ia juntando ali, aí selecionando notícias nacionais, estaduais e municipais aqui de Picos, né? E aí eu apresentava o Jornal da Manhã, que eu mesmo produzia, né? Eu ia atrás das entrevistas e tal. Foi um momento também muito especial que me marcou bastante também, foi o Jornal da Manhã, que eu apresentei aqui por bastante tempo, né? E você continua defendendo a bandeira da Rádio Difusora, não é isso? Sim, Jota Batista. Quer que melhore, que continue melhorando, né? Tem projeto para que se torne FM, inclusive você é um dos defensores, né? Sim, sou, sem sombra de dúvida, né? Melhorar é muito importante, a gente tem que mudar para o bem, para o melhor, né? E estou nessa expectativa da migração para a FM. Eu quero falar na Difusora FM ainda, se Deus quiser. O Jota Batista, além de comunicador, locutor, também tem CDs gravados, tem artista, obras musicais, cantor, compositor, instrumentista, conhece a região toda. Sim, né? Sim. E onde chega, né? Sempre teve aquele reconhecimento do Jota Batista cantor, mas também do Jota Batista comunicador. Sim, é verdade. Eu conheço praticamente a região inteira. Foram bastante tempo de estrada, de história, né? E fazendo amizades, e é muito bom, é uma das coisas, uma característica importante do rádio é exatamente essa, do reconhecimento, né? Não se trata aqui do reconhecimento financeiro, estou falando do reconhecimento público, das pessoas que te valorizam, que querem ser teus amigos, procuram ser teus amigos e tal. Então, realmente é muito importante e deixa a gente muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Pelo reconhecimento, é muito bom, é ótimo, fazer rádio é uma magia, é uma coisa extraordinária, só sabe quem faz, é muito bom, realmente. Pois é, ô Jota Batista, você já ouviu falar do animador feliz, comunicador feliz? Aliás, eu não vou dizer que ele seja idoso, né? Eu não posso ser deselegante com o Zé Elpidio, mas eu, menino, me inspirava no Zé Elpidio. Eu lembro até quando ele começava o programa, ele cantava uma música, acho que era do... Cantaram? Acho que é Golden Boys, né? É, a Fátima... Toda semana que chove, eu me lembro da garota. Isso marcou demais, era uma coisa impressionante. Me recordo demais do José Elpidio, sou fã dele, me inspirou bastante, né? Aí eu penso... Cantaram? Acho que é Golden Boys, né? É, a Fátima... Toda semana que chove, eu me lembro da garota. Isso marcou demais, era uma coisa impressionante. Me recordo demais do José Elpidio, sou fã dele, me inspirou bastante, né? Aí eu pensava, quando eu crescer, eu quero fazer, é isso aí que eu vou fazer, né? Agora, será que ele continua feliz hoje? Eu imagino que sim, né? Até pela face dele, pelo olhar do Zé Elpidio, a gente já sabe que ele é realmente uma pessoa. Está do seu lado, está do nosso lado. José Elpidio, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Difusora. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Difusora. Para mim é um momento ímpar. Estar aqui, para mim, é uma alegria. É difícil até de você expressar o sentimento de alegria que nós temos quando estamos aqui, né? Quando chegamos aqui na Rádio Difusora, como eu há pouco tempo conversando com o meu amigo Barra Azul, e dizendo para ele que eu cheguei aqui antes da Difusora, porque o senador me procurou, me encontrou um pouquinho antes e disse: ó, Zé, eu pedi você mais velho Ivan Lima, que vão organizar, junto com o Libório, que veio de Goiânia, do Projeto Rondon, vocês que vão preparar a programação da rádio, né? E eu comentando sobre o correspondente do interior, aí o senador Zé Elpidio vai fazer um programa de utilidade pública para o interior, avisos, né, convites de festa, de missa, etc., né? Toda utilidade pública. Vai fazer um horário pela manhã. Aí eu disse, mas um tipo de programa, eles vão ver o nome. Eu disse, olha, tipo de programa assim deve ser o quê? Um correspondente, eles do interior. Então nós fechamos o nome do programa assim, o senador Elpidio. Zé Elpidio, cortando um pouco aí, o nome do, bem curioso aí, o nome do correspondente do interior. E com relação ao fundo musical Noca do Acordeão, como é que foi escolhido? Fui eu. Noca, eu conheci Noca numa oportunidade que ele foi dar um show em Francisco Santos e eu estava lá, de férias. Eu conheci o Noca, né? O acordeão, ele já tocava o Baião da Saudade. Então gostava muito daquela música. E eu procurei, encontrei o disco aqui. Aí eu coloquei ele como fundo musical do programa Correspondente do Interior, desde o primeiro dia. Muito bem, Zé Elpidio, grande prazer ter a sua presença. Sempre nos aniversários difusores, Zé Elpidio está por aqui marcando presença. Sempre. A gente fica muito feliz. Eu, como comunicador, quando eu ando por aí, sempre me perguntam, cadê Zé Elpidio? É um nome realmente, um dos nomes que está na imaginação, está no imaginário popular. Zé Elpidio, eu lembro do correspondente anterior, apresentado por você, lembro do Tarde Alegre também. Teve outros programas apresentados? Eu apresentei outro programa Disparada do Sucesso, né, que inclusive é meu amigo Tião Luiz. Meu amigo Tião Luiz até me ajudava na produção do programa Disparado de Sucesso. Era um programa de 8 às 9 horas da manhã. Foi um período que Erivan esteve afastado daqui e eu, para preencher, apresentava esse programa de 8 às 9 horas da manhã. É um programa também de esquijote. Eu apresentava além do Tarde Alegre, ainda apresentei ele. Teve um programa de 6 da manhã também, de 6 e meia, que era música com notícia. Uma época o doutor Zé Nunes disse, preenche esse horário aí, Zé Elpidio, eu preenchi. Teve uma hora que eu estava com 5 horários na rádio. Então era meio complicado. Mas eu tinha aquele prazer, eu estava sempre aqui cedo todo dia, ficava o dia por aqui produzindo, batendo papo. Aqui sempre foi a minha casa, né? Então, que o Zé Elpidio é comunicador feliz, os ouvintes da Difusora já sabem, mas o que é que Zé Elpidio faz hoje? Não, hoje já sou aposentado, porque os últimos anos eu tinha uma panificadora, como tinha um clube social também. E a panificadora, por conta da pandemia, eu terminei fechando e também já estava um pouco cansado. Aquela luta de panificadora cansa muito a gente. Eu fiquei por lá e aí hoje já sou aposentado e hoje estou só mesmo brincando. Estou mesmo só... Curtindo a vida. Com os amigos. E Chico Santo, né? Muito bem, Zé Elpidio. Zé Elpidio, você conhece o Augusto Hipólito? Augusto Hipólito foi um dos melhores companheiros que eu tive aqui. Foi meu companheiro aqui, era quem era quem me sustentava. Quando eu saía, às vezes, para as brincadeiras, saía para o interior e não chegava, aí o Augustinho aqui assumia, sabia, Zé Alpino não está. Então o Augustinho chegou aqui junto comigo, né? O Augustinho fazendo esporte e eu a outra programação. Mas ele sempre foi um companheiro, assim, um irmão, sempre foi um irmão. Estava sempre presente do meu lado, sempre apresentando meus programas quando eu não podia estar, tanto correspondendo como Tarde Alegre. Ouvi muito o Augustinho Hipólito dando notícia, passando notícia de esporte aqui na Difusora de Picos. O Augustinho está aqui com a gente no estúdio. É, Augustinho é um das antigas aqui da Difusora, né, de forma bem divertida falando aqui, porque é um dos primeiros comunicadores da Difusora, a escola de rádio. É um legado no ar, mas continua atuando em outra emissora, mas continua na imprensa, agora no rádio jornalismo. Augustinho, bom dia, bem-vindo aqui à Difusora de Picos. Bom dia, João Rodrigues, né? Bom dia, João Rodrigues, bom dia a todos. Primeiro dizer que esse momento é muito especial. Parabenizar a Rádio Difusora de Picos pelos seus 46 anos de história. Isso. Por aqui tantos amigos passaram. Zé Alpino disse que eu era o seu maior amigo, mas acho que todos aqui, né, foram grandes amigos, né, Zé Alpino? Verdade. E parabenizar a todos pela essência do rádio. A Difusora foi a primeira emissora de rádio oficialmente instalada em Picos. Ela foi inaugurada em 29 de julho de 1979. Estávamos aqui, todos nós, entendeu? Estávamos. Presente nessa inauguração. E fui convidado a trabalhar aqui nessa emissora, foi até uma coincidência, porque na época, Enéas Leal, Maurício Ottoni e Gilson Chagas formavam uma equipe de esporte, inicialmente aqui nessa emissora. E pediram que a gente fizesse um teste aqui, um plantão esportivo, no domingo, uma transmissão lá do estádio Ovidio Nunes. E eu cheguei aqui, o operador de áudio na época, meu amigo Marcos Antônio, eu nem conhecia ele, Marcos Antônio quase que não abre o portão, mas assim, com muita dificuldade, abriu o portão, eu entrei e fiz esse plantão. No ar, o Enéas e o Maurício Ottoni disseram: Augustinho, queremos você amanhã no Alvorada Esportiva, às 6h30 da manhã, na segunda-feira. E assim eu fiz. E entrei para cá e ficamos aqui um bom tempo, muitos anos aqui, contratado, o arrendatário do programa esportivo. Então a Difusora é sempre um motivo de muita alegria. Foi a porta que se abriu para a comunicação em Picos, através do rádio, que continua tendo a sua importância. E tanto é que eu não saí mais do rádio. Hoje estou aposentado, mas continuo no rádio, é algo que me fascina, que me dá muita alegria, esse meio de comunicação que para mim não terá substituto. A tecnologia chegou, avançou, mas o rádio continua tendo lugar no coração da minha pessoa e acredito que de muita gente. Dentre os programas apresentados, Augustinho, qual que te marcou mais? Marcou mais no profissional Augustinho Hipólito? Olha, no Mundo da Bola, era um programa de meio-dia, um horário do almoço, né? Chegando por aqui o Severo Santos, nosso popular amigo, né? Severo Santos. E era um programa às 12h40 até às 13 horas. Tinha também o Alvorada Esportiva, que era pela manhã, mas esse programa de meio-dia realmente foi que me despertou para o rádio, especialmente na área esportiva. E aí, no jornalismo esportivo, eu segui meus passos, graças a Deus, e hoje continuo ainda nessa luta, nessa batalha. Augusto Hipólito é picoense? Sou picoense. Minha família toda é aqui do Geminiano, entendeu? Somos do Geminiano. Eu nasci em Picos, mas nós somos do Geminiano, a família. Ok. A terra do Tony Borges já está por aqui também. Pois é. O Augustinho, muito prazer ter a sua presença em mais um aniversário de Difusora. Ok, eu agradeço o convite, a Dona Maria do Carmo e toda a equipe, a vocês. Parabenizar também pelo Departamento de Jornalismo, na qual você faz parte, assim como meu amigo Assis e outras Isso. pessoas. E parabenizar a Difusora por essa ideia, pela implantação daqueles que o fizeram, assim, o saudoso Dr. Alvino Nunes, o saudoso Dr. Carlos Luiz e tanta gente aí, que implantaram essa emissora que veio para ficar e continua contando a história do rádio em Picos, de maneira bem profissional, bem dinâmica. Muito obrigado bem, pela atenção de vocês. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Zé Alpídio, eu te perguntei se você conhecia o Augustinho, você disse que foram grandes amigos, e o Severo Santos. Você conhece? Ah, Severo, só um companheiro aqui de longas datas. É sempre uma alegria, porque ele tem um morro, né? Eu quero muito bem o Severo Santos. Severo Santos, bom dia. Bem-vindo à festa de aniversário Difusora. Bom dia, João Rodrigues. Bom dia, Zé Alpídio, da Difusora, né? Quem não lembra do correspondente anterior. fundador do Correspondente do Interior, e também a nossa amiga Suzy, né? O nosso bom dia a você da Difusora, né? Para mim é um prazer imenso, mais uma vez, voltar ao microfone da Difusora, como convidado, né? Fiz parte da história da Difusora, estou fazendo parte da história aqui na emissora, foi mais de 35 anos aqui dentro, né? E para mim, eu, João Rodrigo, foi um prazer imenso a convivência com meus colegas, com os ouvintes queridos, aqueles que escreviam para o programa. Ficou marcado o meu programa à noite, o Tocando Tudo Dentro da Noite. Da noite, né? E também como operador de áudio, né? Eu comecei aqui como operador de áudio, né? E aí a gente foi vendo outro espaço e chegou esse espaço como locutor no horário da noite, né? O programa Tocando Tudo Dentro da Noite começou, logicamente, à noite. Tinha a programação da rádio, né? Na Grande Picos AM. AM, né? E à noite era só música, aquele conhecido suplemento musical. E aí, como eu tinha um bom gosto e agradava aos ouvintes, então os ouvintes começaram a escrever, pedindo: Severo Santos, toca música para mim, bota uma música tal, Amado Batista, outros mais, Roberto Carlos, bota aí a música, ele me batou Galeno. E aquilo eu fui agradando os ouvintes e também me satisfazendo, não é isso? Então, resolvi a falar com a Rosa. Ô, Rosa, é o seguinte, à noite não tem programação, é só música, só música. Era de 8 à meia-noite, eram 4 horas no ar. Aí eu sugeria era criar o nome de um programa, né? Para que o pessoal escrevesse e o pessoal participasse e eu atender o pessoal, né? Porque como operador de áudio, tocando só música, não era locutor, eu não podia estar falando, né? Então, eu disse, não, tudo bem, Severo, faça isso. Então, eu fiz isso e pegou bem, tocando tudo dentro da noite. Né? E não tinha preconceito musical. Tocava tudo, tocava música tudo. Internacional, música brega, música chique, o MPB, música de macumba, a gente achava, caçava lá no fundo do baú e tocava, né? E com isso, pessoas foram gostando, e ainda sinto falta do meu programa. Em 2019, surgiu aquela conversa, não sei falar, que o mundo vai, o mundo vai acabar, aquela coisa toda. Ah, você lembra, né? Aí você contava 2019, os dias, aí eu, né? Rapaz, já vai chegar o 2000, pedi a Deus que a gente chegue até lá, então vamos contar os dias, quantos dias faltam para o 2000? Aí comecei a contar em regressiva, né? Começar de 1º de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019. Olha, gente, faltam apenas 60 dias para o ano 2000, faltam apenas 300 dias para o ano 2000. E aí foi prochegando, as pessoas começaram... Com medo de morrer. Não, as pessoas começaram a ter aquela ansiedade de ver o ano 2000, mas com medo de... E realmente, muitas vezes, muita gente foram no ano 2000, mas não foi eu que matei, não, mesmo. E aí, então, o Zé Pedro, o pessoal ficava naquela ansiedade, está chegando o ano 2000, está chegando, olha, gente, só faltam apenas... 60 dias, falta apenas 30 dias, e assim foi chegando. Tinha gente que já tinha até preconceito, só ligava o rádio, depois que eu falava que faltava quantos dias para o 2000. Nossa, eu só linguagem agora, depois que você faz. Era engraçado demais. Então, aí até hoje tem ouvinte que disse: Severo, eu tenho um filho que é da idade do teu programa. Eu disse: como assim, rapaz? 2019, isso é. Porque eu só ia dormir, depois terminava o programa. Só ia namorar, depois do programa, tocando tudo dentro da noite. Se inspirava. Aí se inspirava, né? E, portanto, para mim foi um prazer imenso ter esse programa registrado na memória dos ouvintes, na minha e dos colegas. Onde eu passo, às vezes, os amigos dizem: ei, tocando tudo dentro. Da noite, viu? E assim mais, João, foi um prazer imenso fazer esse horário na Difusora e Grande Pico. Também aos domingos, a Suzy de férias, eu também passei uns 6 meses tirando as férias da Suzy, não é? A Difusora, e foi bom demais. Então a Difusora não tem parede, de ditado. É uma escola de rádio. Muito bem, um legado no ar. Severo, então, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos. Toda a região conhece Severo Santos. Muito descontraído, realmente criativo. Zé Pedro está preso aqui no estúdio, mas está querendo curtir a moçada lá fora, o aniversário de Difusora. Zé Pedro, muito obrigado pela sua presença, viu? Deixa aí, ó, a sua mensagem de aniversário de Difusora. Eu que agradeço, João Rodrigo, que agradeço. Quero mais uma vez parabenizar por os 46 anos dessa escola de rádio, essa Rádio Difusora, a qual fiz parte desde o início, não é? Aliás, eu cheguei aqui antes dessa inauguração, porque o programa correspondente entrou no dia 12 de julho. Eu e Arival Lima entramos no dia 12 de julho. Porque o senador Elvídio não pôde estar aqui, a inauguração oficial foi dia 29, mas eu e Arival entramos com a programação nossa, os três horários meus, correspondente de 11 às 17h30 e o Tarde Alegre. E Arival entrou com Manhã Total e o Informativo Global. Então, nós entramos dia 12. Ok, Zé Elvídio. Aí, um abraço, quer dizer, foi um sucesso aqui para a Rádio Difusora, chegando mais companheiros aqui. Então, um abraço a todos, né? Muito bem, Zé Elvídio, muito prazer. Agora, 8h57, vamos para mais um intervalo. A gente volta já com mais comunicadores da Difusora, comunicadores presentes aqui, tanto os da velha guarda, né, quem já passou por aqui, como os atuais. Não é isso, Suzy? Isso mesmo, João. É uma festa linda, maravilhosa que está acontecendo em mais uma comemoração de aniversário da Rádio Difusora. Hoje completando 46 anos, um legado no ar, muita história. E por aqui com a gente vou... Depois do intervalo a gente volta conversando com o Tony Borges, está por aqui o Dorico Carvalho, isso. Por aqui o Arival Lima, por aqui também. A gente volta já. Daqui a pouco. Sol, vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol, Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Seu veículo está com problema? Vá a Autopeças Feitosa. Peças para Mercedes, Scania, Volvo, Chevrolet, Ford, carretas, tratores e rolamentos.